idea. Algumas pessoas preferem estar em casa, nas redes sociais, jogando e vendo vídeos no smartphone do que estar socializando com outras pessoas. Esse tipo de comportamento pode trazer alguns problemas. O vício em redes sociais, denominado nomofobia, do inglês nomobilfobia, medo de ficar sem o celular, pode afetar a saúde mental e, em casos mais extremos, pode levar a problemas sérios no organismo. Já há casos que o vício nos jogos leva as pessoas a gastar com as moedas virtuais, comprometendo, por exemplo, as finanças. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o psiquiatra, professor de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPEMED, Dr. Cláudio Costa. Bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigada pela sua participação desde já. Alô, Dr. Cláudio. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, viu? Boa tarde para você, para todos os ouvintes. Né? Então, doutor Cláudio, a gente está falando de um assunto que é nomofobia, que eu queria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes o que é exatamente. Eu já fiz uma prévia aqui e eu queria que você explicasse assim, porque é um problema que está atingindo cada vez mais pessoas, não é mesmo? Isso mesmo. É, bom, eu acho que seria interessante, né, a gente relembrar como é que essa palavra surgiu. Uhum. Essa palavra... É, ela dá até uma certa confusão, porque geralmente na medicina, na psiquiatria, os nomes daquelas doenças ou daqueles transtornos, eles têm uma composição que pega um radical, geralmente um radical grego ou latino. Uhum. Né? E a palavra nomo, N-O-M-O, em grego, significa norma, lei. Uhum. Então, a palavra nomofobia é como se fosse uma dificuldade para lidar com as leis, né? Tá? Certo. Usa as leis. Uhum. Entretanto, há algum tempo, os estudiosos do comportamento observaram que algumas pessoas ficam extremamente ansiosas quando não têm uma rede Wi-Fi à disposição. Essa palavra, né? A gente acessa a rede Wi-Fi, a rede da internet, na maioria das vezes, através de um telefone celular. Uhum. Em inglês, chama-se mobile, M-O-B-I-L-E. Uhum. Então, eles inventaram uma palavra assim, no mobile fobia. É uma palavra enorme. Uhum. Então, eles resumiram, né, fizeram, pegaram apenas a primeira sílaba do mobile, né, e colocaram no mobile. Fobia, nomofobia, tá? Certo. É um esclarecimento necessário, porque a primeira coisa que as pessoas falam é exatamente essa confusão, né, de nome, tá? Certo. E, bom, por que essa palavra, então, foi criada? Ela foi criada para classificar, né, e para nomear aquele tipo de quadro de comportamento em que, diante da ausência ou da impossibilidade de um acesso à rede de internet, né, a rede de Wi-Fi, como se diz, algumas pessoas ficam tão ansiosas que têm, inclusive, sintomas físicos. Por exemplo, sudorese, dor de cabeça, né, taquicardia. Eles entram em um quadro semelhante ao quadro da síndrome do pânico. Certo, olha que só loucura. De saber que não vão ter acesso ou que perderam o acesso a redes sociais, por exemplo, ou redes de trabalho também, que o celular serve para trabalho, ou a comunicação com outra pessoa, né? De uma forma tão desproporcional que a pessoa às vezes até procura um profissional. E foi exatamente porque alguns profissionais começaram a receber pessoas com queixas de alterações neurofisiológicas, né, ligadas à ausência, ao pânico de não ter consigo, né, um celular que funcione, que não rede na internet, e a palavra foi criada. Certo. Bom, pode falar. Evidentemente que é preciso relativizar isso como uma doença em si, né, porque senão a gente vai ter doença aos milhares, né? Todos nós seremos doentes sempre. Então, mas de qualquer forma, eu acho que isso pode ser interessante, primeiro, para a gente perceber alguns sinais em nós mesmos de como hoje estamos dependentes, né, dessa tecnologia tão maravilhosa que é a internet, a comunicação instantânea, os jogos no computador, os jogos no celular, música, entretenimento, informação. Nós não podemos demonizar essas tecnologias, né? É. Falar, então a internet faz mal. Não, a internet não faz mal. Mas a gente tem que saber usar. Tudo na vida. Exatamente. É assim. E, não é? E como que as pessoas podem perceber, por exemplo, que estão com problemas, assim, além... Olha... Estão passando os limites e estão sofrendo de nomofobia. É, no relato, até com um pouco folclórico, né, dos profissionais que fizeram a pesquisa, existe um relato, por exemplo, interessante, que num espaço de mais ou menos uma hora, né, uma pessoa que fez essa reclamação olhou o celular 53 vezes. Uhum. Quer dizer, então, mesmo sabendo que não ia receber mensagem, não estava esperando o telefonema de ninguém, a pessoa conferiu para ver se havia alguma mensagem, né? 53 vezes em uma hora. Nossa. Bom, 53 vezes em uma hora, você pega o celular, né, abre o celular e olha se tem alguma coisa, você já perdeu alguns segundos, ou seja, a pessoa perdeu, digamos, 45 minutos, né, em uma hora. Se a pessoa não consegue estudar, não consegue conversar, perde o assunto, perde o filme que está vendo, não é não? Com certeza. E aí essas pessoas fazem isso. Outro exemplo é a pessoa que constantemente coloca a mão na carteira, na bolsa, ou no próprio bolso, ou bate a mão no bolso para conferir se o celular está ali, né? E se por acaso a pessoa coloca o celular, por exemplo, em cima da estante ou no lugar que pouco, né, que ele não usa pouco, e aí no minuto seguinte ele dá falta do celular e entra em pânico, né? Nossa, perdi meu celular, perdi tudo, perdi todos os meus dados, né? Uhum. E aí a pessoa entra, mas a palavra pânico é nesse sentido, que a pessoa tem alterações, né, do sistema nervoso autônomo, ou seja, sudorese, taquicardia, né, dor de cabeça, vista escura, entendeu? Boca seca, barriga esfria, né? Pois então essa é. Pessoa é dominada por uma ansiedade desmesurada. A gente poderia dizer que seria um vício também? Olha, existe já uma outra palavra que também foi inventada mais recentemente, que se chama cyber addiction. Cyber é cibernético, né? Addiction significa dependência. Então, existe um quadro já chamado de dependência da internet, da tecnologia, que é um quadro semelhante. Mas né? já é um CID, como se diz, já está incluído no meio de doenças? Não está incluído ainda. Eles falam que vão incluir isso no próximo CID. Nós estamos no CID 10 atualmente, décima revisão, e parece que daqui em 2020, por aí, 2019, 2020, deve sair o CID 11. Eles estão falando que esses comportamentos, pequenos transtornos vão entrar. Mas eu não sei ainda se... E o que muda, hein, doutor, quando entra para um CID? Ah, bom, aí isso significa que a comunidade, né, digamos, comunidade científica, né, reconhecida por algum órgão, no caso do CID, a Organização Mundial de Saúde, né, reconhece que aquilo é um transtorno que acontece em certo número de pessoas, com determinados critérios, né? Uhum. E que isso merece um tratamento. Sim. E tendo um tratamento, veja bem, é coisa complicada. Porque se eu estou doente, porque eu estou olhando o celular toda hora, isso significa que eu posso, por exemplo, pedir indenização de quem me colocou doente, não pode? É. Ou eu posso pedir afastamento de trabalho, né? É. Ou eu posso me justificar em alguma falta minha, dizendo, não, é porque eu sou viciado, sou dependente. Né? Eu acho isso meio perigoso, sabe? É. Acho isso meio perigoso, porque você alegar essa dependência, né? Mas já existem, digamos, tratamentos que eu chamaria de meio alternativos para poder controlar isso. Cuidar dessas pessoas que reconhecem em si um mal-estar por ficar tanto tempo preso à rede da internet, seja entrando em pânico quando não há o acesso, seja, por exemplo, passando horas e mais horas diante de um computador ou com celular, por exemplo, jogando jogos, né? Jogos nos quais a pessoa interage com outras pessoas, mas fica viciada, entre aspas, né? Pois é, e nesse caso dos jogos, que a gente sabe que isso costuma ser mais grave ainda do que, assim, as pessoas que estão viciadas em jogos na internet, elas perdem muito mais tempo do que no celular, né? Assim, que eu digo. Teoricamente, sim. Então, isso também pode ser considerado hoje já, é considerado uma doença? É isso que a gente chama de cyber addiction, ciberedição, né? Ciberdependência, né? Está sendo usado esse nome, né? Então são pessoas que ou elas mesmas pedem tratamento, ou os pais, né? Pessoas do meio daquela pessoa aconselha e a pessoa aceita e se tratar. E que Porque tipo de tratamento? Só para entender melhor, doutor, que é indicado num caso desse? Olha, o que é mais indicado e aceito internacionalmente é um tipo de psicoterapia que nós chamamos psicoterapia comportamental cognitiva. Certo. É um tratamento que é muito indicado para mudança de hábitos, mudança de atitudes, né, que são prejudiciais para a pessoa. Uhum. E aí aparece que se alguém procurar na internet, aí qual que a internet é importante, a gente está sempre recorrendo a ela, né? É. Se a gente procurar lá essa palavra e tratamento para isso, você vai achar lá, por exemplo, 10 dicas para você ficar menos dependente do seu celular, né? Certo. Então, algumas dicas que a gente, às vezes, tenta fazer e não consegue, mas são dicas, ao mesmo tempo, tão ingênuas, mas que podem, de alguma forma, ajudar. Por exemplo, espontaneamente a pessoa não ligar o celular quando acorda de manhã, ligar o celular só, digamos, depois do lanche, né? Depois do café, ou depois das 10 horas da manhã, né? Uhum. Isso pode ser uma coisa interessante, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com a internet e recebe tarefas via e-mail, né? Essa pessoa não tem férias, né? Porque os e-mails estão chegando a todo instante, né? O mundo hoje, ele não tem hora, porque qualquer lugar do mundo tem alguém acordado, não é isso? Exatamente. Então, se você trabalha com isso, você pode estar dormindo à meia-noite no Brasil, mas em outro lugar pode ser 10 horas da manhã. É verdade. E aí o que vai acontecer? Se você recebe mensagem desse lugar, você vai receber mensagem 24 horas por dia. Então existe esse tipo de cuidado. Eu conheço pessoas que trabalham com isso, né? E que, evidentemente, a gente discutiu o assunto e eles mesmos chegaram à conclusão, né, que eles têm que colocar um certo limite, né, de serem acessados 24 horas por dia. Quando é uma empresa, a empresa contrata empregados que vão receber e filtrar essas mensagens, né? Uhum. Mas se você é o próprio patrão, você vai ficar dependente de atender isso toda hora. Essa pessoa especificamente da qual me lembro agora, né, trabalha como dando suporte para grandes empresas, suporte de computação, né, de internet de computação. Então, no contrato que ele assina com as empresas, ele colocou lá, né, que ele atende, ele confere o e-mail de 5 em 5 minutos. Imagina. A pessoa fica escrava mesmo, né? Não faz mais nada na vida, né? Às vezes existe isso, você entra num site, né? E num determinado e-mail, você recebe a seguinte mensagem, né? Esse destinatário, né, costuma responder as mensagens em 2 ou 3 minutos. Né? Então, você vê que a situação é complicada. Por exemplo, eu fico vendo os pais, né, que têm filhos assim, viciados em jogos, ou na internet, ou no celular. Como fazer, né? Está todo mundo o tempo inteiro, né? Difícil demais, né, doutor? Então, de novo, eu falo isso. Não vamos demonizar a internet, não vamos demonizar os jogos. Sabe o que esse pessoal descobriu, os estudiosos desses, entre aspas, cyber addicted, né, as pessoas viciadas, ou os nomofóbicos, descobriram o seguinte: pelo menos 80% deles já tem uma doença mental anterior. Ou seja, as pessoas que ficam viciadas têm alguma doença mental. São todas. Né? Mas que tipo de doença que seria, doutor? Não vamos nem chamar de doença. Claro, às vezes pode ser doença, mas pode ser de certas condições de vida ou de temperamento. Por exemplo, uma pessoa com muita dificuldade de relacionamento interpessoal, ao vivo, né? Pessoas com fobia social, que a gente chama, muito forte. Essas pessoas podem ter muito mais conforto nos seus contatos via rede social, né? Certo. Então, essas pessoas teriam tendência a serem mais susceptíveis e ficarem mais angustiadas quando não têm acesso a isso. Seria um exemplo, né? Pessoas muito deprimidas, que acham um lenitivo, né? Pelo menos esquecem dos problemas da vida quando estão, por exemplo, jogando, né? Pelo menos quando está jogando, não estou pensando besteira, assim como é que a pessoa diz. Então, essa pessoa vai ter uma susceptibilidade maior a ter isso que se chama nomofobia, entendeu? Certo. Agora, todos nós, eu volto a insistir, todos nós temos que ter, né, algumas noções de que nosso comportamento nunca é um comportamento isolado, né? A gente às vezes vê numa mesa de bar, né? Ou vê num restaurante, casal sentado lá e cada um na sua rede social, né? Pois vão num restaurante chique, ou vão, né, numa festa e ficam lá cada um do seu lado, né? Postando foto das festas, mas não participa da festa, né? Exatamente. Aí, quer dizer, isso é um comportamento meio imaturo, talvez? Pode ser, talvez não seja a tal da nomofobia, né? É uma forma errônea de usar, como quem vai também numa festa e põe lá uma garrafa de uísque, fica bebendo até cair, né? É verdade. E a pessoa também não participa da festa. Agora, como então tratar, por exemplo, as pessoas viciadas em jogos ou em no smartphone, assim? Qual que é a indicação? É a psicoterapia? É a psicoterapia, né? Se possível, a busca espontânea de uma ajuda para compreender a si mesmo o que é que me leva a ficar mais atrelado, mais, né, aferrado a essa tecnologia, né? Que às vezes até já nem sinto tanto prazer, entendeu? As pessoas que dizem assim, não aguento mais jogar, né? Porque fico jogando, não faço nada, não aguento mais, mas não consigo largar, né? Agora, para essas pessoas seria indicado também um tratamento psicológico? Além do, às vezes um remédio também com psiquiatra ou não? Sim, às vezes, principalmente o quadro é mais profundo, igual eu falei. Se é uma pessoa que já tem uma tendência à depressão, ao isolamento, né? Uma pessoa dessa forma, a pessoa pode ser beneficiada com um tipo de medicamento que possa ajudar, por exemplo, a diminuir esses sintomas neurofisiológicos, né? Certo. A pessoa ter menos ansiedade, não é isso? Mas não é um remédio específico que cura a nomofobia, tá? Entendi. Não existe. É um trabalho, assim, um autoconhecimento ajuda, não é isso? Exatamente, é o mais importante. Mais importante. A pessoa reconhecer o próprio desconforto, né? Isso. Para poder buscar um equilíbrio. E isso em outras atitudes da vida também. E isso pode atrasar a vida das pessoas, né, doutor? No sentido, pode, assim, delas perderem o tempo inteiro por esse hoje, em vez de estar fazendo coisas mais construtivas para o futuro, para a vida delas mesmo, ficam lá no jogo, né? Exatamente. Ou no telefone. Uma coisa interessante também, que às vezes não se fala muito, isso os estudiosos dos processos de aprendizado, de educação, estão preocupados em esclarecer melhor, eu não tenho uma conclusão ainda, é que o fato da gente ficar, né, a maior parte do tempo, essas pessoas ficam muito tempo atreladas à rede social, né, ao recurso tecnológico. Certo. Essas pessoas, às vezes, não têm tempo de refletir, de pensar, nem de brincar, né? Exatamente. O conceito hoje de game, né, que você pergunta para uma criança, às vezes, de 9 anos, o que você faz no fim de semana? Aí o menino fala assim, eu brinco. Ah, você brinca? Você brinca como? Ele fala assim, eu fico no computador jogando com meus amigos. Pois é. Onde estão seus amigos? Não, fica cada um na casa dele. Então, quando essa pessoa diz que brinca, ela não está brincando, entendeu? Sim. A brincadeira é uma coisa que tem muito menos regras. A brincadeira, ela privilegia a espontaneidade. É, e os games, eles, por seu lado, os games, eles têm regras. Você tem que cumprir as etapas para passar de fase, você tem que respeitar a hora do outro jogar. Então, os jogos ou games, eles são muito pautados por regras que uma outra pessoa fez. O cara que bolou o jogo, ele coloca as condições lá de você jogar, senão você perde, né? É. Então, é uma coisa você jogar futebol, né? Digamos, com regra, com o juiz apitando, né? Com, não pode pegar na bola, tem que ter 11 de cada lado. Isso é futebol, isso é um jogo, isso não é uma brincadeira. É. Mas se a pessoa pega a bola e vai brincar no quintal chutando bola com os amigos, né? Ele pode chamar o pai dele para, ô pai, vamos lá jogar bola? Eles não estão jogando futebol, né? É. Estão brincando com a bola, que eventualmente vai ter que chutar, vai ter que fazer gol, mas não é um jogo de futebol com as regras, entendeu? Sim. Então, aí quem está brincando faz a própria regra. E isso é interessante porque é fora do game que a pessoa pode ficar criativa. Entendi. A pessoa é criativa quando ela pode inventar, ela pode transgredir, ela pode brincar de perde e ganha, ela pode fazer várias coisas diferentes e ser criativa na brincadeira. Então, o grande problema hoje que está sendo estudado é essa questão da pessoa ficar muito pitolada pelo game e depois a pessoa não ter tempo de ficar sozinha consigo mesmo pensando em alguma coisa, seja o que for, né? Uhum. Então hoje, se eu penso assim, alguém fala assim, ah, lembra daquele jogo que teve há 3 anos que o Atlético ganhou, né? Aí eu falo assim, não, foi Atlético não, foi Cruzeiro, né? Sim. Aí o outro fala, na mesma hora, ao invés deles discutirem, eles ligam o celular, vão no Google e vê lá o resultado, quem ganhou a partida, né? Entendi. Então, aquele aprendizado na discussão, na memória, na possibilidade de um discordar e buscar um argumento, isso tudo vai por água abaixo. Então, as pessoas, como se as pessoas, cada uma delas portando seu próprio celular, né, seu próprio recurso tecnológico, a pessoa não abre mais espaço para discussão. Por isso que nas redes sociais, hoje a gente vê tanta gente usando o celular, né, usando a rede social com verdades absolutas, né? Os campos opostos, na política, né, na arte, na música. Então fica tudo pitolado, entendeu? Okay. Então, ah não, você é do partido A, então em conversa com você, você está totalmente errado. Ah, você pensa igual a mim, está tudo muito bom. O que fica parecendo que tem diálogo e não tem diálogo. Porque cada um defende o seu ponto de vista e ataca o outro impiedosamente. Não há reflexão. É, né? Verdade. Os fatos não importam. Importa aquilo que eu acredito e ponto. Ok. Então, é um campo muito bom de reflexão. Eu acho que esse tema aí que vocês estão levantando é um tema interessante, muito além disso de nomofobia, né? Ok. É um campo moderno, atual, contemporâneo, discutir que rumo nós estamos tomando para o nosso pensamento, para a nossa... Para a nossa vida, né? Para a vida mesmo. Para a nossa vida. Ok. Certíssimo, doutor Cláudio Costa, que é psiquiatra, professor da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED. A gente agradece muito a sua participação, suas orientações, tudo que o senhor falou aqui. Muito obrigada. Feliz 2018, doutor Cláudio. Tudo de bom, viu? Tá um abração. Bom. Tchau. Tchau.